O Núcleo de Comunicação da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas apresenta o programa Carta no Ar. Esta é uma parceria com o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira e a Rádio Web Maluco Beleza. Ouvintes da Rádio Web Maluco Beleza, este é o programa Carta no Ar e eu sou Fernanda Borges, estou aqui com vocês para mais um bate-papo para a gente falar de saúde pública, das novidades do SUS Campinas. O nosso convidado de hoje é o Dr. Fernando Brandão, ele que é coordenador da área da saúde da mulher da Secretaria de Saúde de Campinas. A gente vai conversar hoje sobre um assunto muito importante, que é o câncer de mama. Olá, doutor Fernando, obrigada pela sua participação. Seja bem-vindo em nosso programa. Obrigado, Fernanda, e a todos os ouvintes. Doutor Fernando, a gente vai falar sobre o câncer de mama. E no dia 27/11, a gente sabe que é o Dia Nacional de Combate ao Câncer. Conta uma coisa pra gente, essa data, a gente tem que comemorar alguma coisa em relação ao câncer ou serve assim de alerta para as pessoas, para a população? O que significa essa data? Essa data fica no mês de outubro e se convencionou agrupar todas as manifestações em prol da conscientização sobre o problema do câncer de mama. Então, se chama Outubro Rosa. Isso começou nos Estados Unidos há mais de um século e vem se disseminando pelo mundo inteiro. E no Brasil, nós adotamos isso também de estar agrupando tanto os serviços públicos, secretarias de saúde, quanto ONGs, né, que trabalham com esse tema, de estar promovendo as conscientizações sobre esse tema no mês de outubro. E no dia 27 é o dia realmente nacional de combate ao câncer de mama. Eu acho que é uma data que, além de servir para conscientizar, que é o primeiro aspecto mais importante, eu acho que a gente tem motivos aqui no Brasil de estar comemorando também, né? Porque apesar de nós temos avançado lentamente aí no combate do câncer de mama, nossa situação hoje, em termos de conscientização das mulheres, é muito maior do que há 10, principalmente há 15 anos atrás. Uhum. Né? Apesar de que não estamos ainda no que a gente gostaria de termos de conscientização das mulheres estarem fazendo suas mamografias no período adequado, etc., mas houve, sem dúvida nenhuma, uma evolução muito grande, principalmente nos últimos 10 anos. E aí, quando o senhor fala em evolução, seria o quê? As mulheres, elas vão buscar mais o médico? Elas estão mais conscientes do câncer de mama? Elas fazem o autoexame? O que seria essa evolução? Principalmente tanto na questão de saber um pouco mais sobre o problema, quanto em estar exigindo as suas mamografias, né, tanto do setor público quanto do setor privado, né, houve um crescimento muito grande na dispensação desses exames. O autoexame também é uma arma importante e hoje tem muito mais mulheres fazendo do que há tempos atrás. Tá, então hoje, assim, tem muita gente pensando, não é só a mulher, né? Os homens também. Teve uma corrida recentemente em prol do câncer de mama em São Paulo, onde homens, crianças, mulheres participaram. Acredito que seja a população como um todo, é isso, doutor? É importante que não só a mulher esteja preocupada com isso, mas toda a família, de uma forma geral, ou seja, a criança alertando suas mães, as suas avós, suas tias, né? Então, estão tendo esses conhecimentos na escola também, né? Os homens também, de uma forma geral, principalmente através da mídia, estão sendo alertados para discutir o tema com as suas mulheres, as suas mães, etc. Isso realmente vem colaborar. Quanto mais gente tiver discutindo, informando, passando informações, né? Isso é muito importante. Que bom. E, doutor, por que o câncer de mama ele é considerado uma das maiores causas de morte no Brasil? O câncer de mama é um câncer que mata muito. Ou seja, um terço das mulheres que vem a ter o câncer de mama acaba morrendo por causa da doença, né? Então, ele é um câncer importante. E também passa a ser importante que ele é muito incidente, ou seja, é um câncer que atinge muitas mulheres. Só para você ter uma ideia, uma em cada 10 mulheres brasileiras, ao longo da sua vida, vão ter câncer de mama. Nossa, né? É um número alto demais. É um número alto, né? Você vê hoje em dia que, se você for lembrar, você consegue identificar uma vizinha, uma parente, coisa do tipo, né? Então, você vê que não é uma coisa que é real no dia a dia nosso. É por causa disso mesmo, 10%. Parece pouco, mas é muito em termos de incidência. Mas as mortes, elas são em função da dificuldade mesmo, da gravidade da doença, ou porque são diagnosticadas tardiamente? O que que acontece aí, doutor? Esse panorama que a gente tem no Brasil não é muito bom. Ou seja, metade dos cânceres, quando descobertos aqui no Brasil, nós já estamos numa fase mais avançada, né? Quando você descobre ele mais cedo, né, você tem mais possibilidade de cura. Então, à medida que a gente, através dos exames de mamografia, as mulheres fazendo seus exames, seu autoexame, descobrir esses tumores de uma forma mais cedo, mais precoce, nós vamos ter mais chance de estar curando. Isso para qualquer doença, né, serve? Quanto, assim, antes a gente ter o diagnóstico, melhor. E para o câncer também não é diferente, é isso? De uma forma geral, os cânceres, à medida que você descobre ele mais cedo, sua chance de cura é muito grande. Só vou te dar um exemplo simples. Uhum. Né? A chance de, ao se descobrir um tumor de mama que tenha menos de 1 centímetro, a chance de cura é em torno de 90%. Né? Se certo. Esse câncer ele já está com 3, 4 centímetros, né, mandando células para outros lugares do organismo, isso já cai para 40, 50% de chance de cura. Certo. E, doutor, é isso que eu queria que o senhor explicasse melhor para a gente. O que que é o câncer de mama? Bom, o câncer de mama é uma célulazinha, né? Nós somos formados por tecidos, né? Então tem o tecido da mama, né? Tem o tecido do pulmão, o tecido do cérebro, etc. E esse tecido é formado por unidades chamadas células, uhum, né? Que são unidades muito pequenas, só visíveis através de microscopia, de microscópio. Então, uma dessas células, de uma certa forma, começa a se reproduzir de forma inadequada, né? E ela perde o controle na sua reprodução. Então, ela começa a reproduzir, e à medida que passa o tempo, se forma um nódulo. Uhum. Né? Esse nódulo começa a jogar células, né, de câncer para a corrente sanguínea, né, e uma outra corrente também que a gente chama corrente linfática. E a partir disso, essas células começam a ir para outros lugares do organismo. Então, começa a ir para pulmão, começa a ir para ossos, para fígado, né? Então, o que mata a mulher é quando essas células começam a ir para esses outros órgãos, né, e começam a crescer. Então, a mulher vai morrer do quê? Vai para pulmão, ela começa a ter insuficiência respiratória. Vai para o fígado, há um descontrole geral do organismo, né? E o fígado perde a sua função. Quando vai para ossos, você tem quebradura de ossos, essa mulher pode ficar paraplégica, tetraplégica, então dependendo do local de acometimento. Então, são essas outras manifestações que levam à morte do que propriamente o câncer crescendo na mama. E aí, assim, né, doutor, é uma doença grave e, assim, as consequências podem se tornar graves, né? A consequência é grave também, né? Então, você falou que pode ficar tetraplégica, pode ter consequências gravíssimas, é isso, né? Sim, pode ter consequências graves, né? Por exemplo, quando você tem um local muito fácil de acometimento, que são os pulmões, por exemplo, essa mulher vai morrer como se ela tivesse um câncer de pulmão, ou seja, com insuficiência respiratória, né, com dificuldade para respirar, etc. Então, o câncer ele vai assumir realmente proporções muito graves e tristes no tratamento dessa pessoa, né, na morte dessa pessoa. Realmente é bastante difícil, com bastante sofrimento. Certo. Agora, a partir do momento que uma mulher tem um diagnóstico de câncer de mama, ela não tem que se desesperar, né, doutor? Porque o que o senhor falou, que assim, quando diagnosticado no começo, tem grandes chances, possibilidades de ter uma cura. Sim, e não só as mulheres que não descobriram no começo, né? As mulheres que descobriram de uma forma até um pouco mais avançada, você tem chance de cura também em casos avançados. Então ninguém deve se desesperar, nem deve se esconder também, que é uma coisa que acontece. Às vezes a mulher descobre um nódulo, ela já sabe, né, internamente, que aquilo é um câncer, e ela acabar se escondendo daquilo, não vai fazer o diagnóstico. Então ela tem que procurar o diagnóstico, faz o tratamento, né, que com certeza ela vai ter alguma chance de cura, ou se não tiver uma cura efetiva, né, ela vai, se ela morrer do câncer, vai ser uma coisa, digamos, mais com nem tanto sofrimento, né? Então sempre a ação de tratar, ela é benéfica. Ela é a melhor solução, é a tratar, né? Doutor, quais são os sintomas do câncer de mama? Como é que a gente sabe que a gente pode estar com algum problema? Bom, a primeira coisa é o sintoma mesmo, é de aparecimento de nódulo, né? Então a mulher toca um nódulo na mama, geralmente é um nódulo endurecido, poucas vezes ele dói, né? Às vezes as mulheres até ficam nesse dilema, né? Não dói, então não deve ser nada, né? Infelizmente não é assim, né? A gente até gostaria que o nódulo do câncer doesse, porque as pessoas até iriam buscar ser avaliadas ou diagnosticadas mais cedo. Mas não é assim. Então esse nódulo é um nódulo endurecido que vai crescendo aos poucos, né? Algumas mulheres têm outro sintoma, que é o sangramento através dos mamilos, né? Então, o mamilo, quando apresenta secreção, e principalmente a secreção com sangue, é uma preocupação grande. É um, né, sinal. Isso. Nem todos os casos são câncer, mas precisa ser investigado, porque é um sinal bastante importante. Sintomas que são mais posteriores, né, com avançada doença, e a gente tem isso ainda, principalmente em mulheres de mais idade, que acabam não se palpando ou escondendo o problema, que é a formação de uma ferida mesmo na pele, né, quando esse tumor fica muito grande, e é sangramento. Então, tem mulher que sente vergonha, doutor, de ter a possibilidade, só dela pensar na possibilidade dela ter o câncer de mama, é a vergonha que elas sentem, o medo, o que que é? Eu acho que é mais o medo mesmo, né? Então, muitas vezes a mulher percebe um nódulo, mas ela fica temerosa que aquilo realmente possa ser um câncer, e ela acaba escondendo aquilo para ela mesma. Muitas vezes ela está passando por algum problema familiar, não quer incomodar os outros com o problema próprio, né? Principalmente as pessoas de mais idade, né? Aquelas senhoras de mais idade acabam tendo essa postura também, e aí vai de você perder tempo. Entendi. E todo nódulo cresce? O nódulo de câncer, ele cresce, né? A velocidade varia de um tipo para o outro, né? Mas não é um nódulo que fica estacionado, ele vai sempre crescer. E quais são os tipos de câncer? Existem vários tipos de câncer de mama? A palavra câncer de mama é um nome genérico. Se a gente for avaliar cada tipo de tumor, né, existem alguns tipos de tumores, alguns mais agressivos, outros menos agressivos, etc. Mas isso, assim, no cômputo geral para o paciente, na realidade não importa muito. Isso vai definir um pouco mais o tipo de tratamento, etc., o prognóstico, né? Uhum. Mas basicamente a abordagem é mais ou menos igual. Agora conta uma coisa, doutor. É uma doença só das mulheres? Pelo próprio nome, câncer de mama, a gente imagina que seja só das mulheres. É isso mesmo? Não. O câncer de mama, ele acomete homens também, né? Olha só. Mas só que a proporção de homens acometidos é muito pequena em relação às mulheres. Cada 100 mulheres que a gente tem diagnóstico de câncer de mama, você vai ter um homem, né? Ah. Tem homem também. Sim, tem homens com câncer de mama. É 1% de todos os diagnósticos. Então, você vai ter em menor quantidade, mas vai ter também. E numa situação, às vezes, que fica um pouco difícil, porque o homem acaba não achando que pode ter o problema. Sim. E aí ele descobre algum nódulo na mama, etc., mas aquilo acaba não chamando tanto a atenção, e quando ele vai ao médico, geralmente acaba indo numa fase mais adiantada do que as próprias mulheres, né? Então é importante os homens também ficarem atentos para essa doença, porque não é uma doença somente das mulheres, é isso, doutor? Não é exclusiva das mulheres, o homem também tem que palpar a mama, né? E se descobrir alguma coisa diferente, alguma nodulação, às vezes um endurecimento da mama, procurar o atendimento médico. É veiculado na mídia essa possibilidade do homem também ter câncer de mama? Tem sido vinculado, sim. Como eu falei para você, nos últimos 10 anos tem se falado do câncer de mama masculino, né? Mas como não é um problema assim de tanta incidência quanto é o das mulheres, né? Acaba sendo relegado para um segundo plano, mas que ele existe, ele existe. Doutor Fernando, o senhor falou do Outubro Rosa, onde, na verdade, outubro é um mês onde todos pensam no câncer de mama, onde se é divulgada a doença. Aqui em Campinas, o que foi feito para a gente lembrar desse mês? Nós fizemos uma ação que é muito comum no Outubro Rosa, que é a iluminação de pontos turísticos, estátuas, etc., né? Aqui nós iluminamos, do dia 3 ao dia 6, de rosa, né, a Torre do Castelo, que é um ponto turístico aqui de Campinas. Lembrando que em Brasília foi iluminado o Congresso Nacional, né, o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, uhum. E assim vai, né, pelo mundo inteiro se faz essa ação aí de iluminar um local turístico, principalmente para dar alerta ao problema, e atrás disso você acaba tendo espaço na mídia, etc., e falando bastante sobre o problema, assim como nós estamos aqui agora. É um alerta para todos, né? E, doutor, o câncer, ele é hereditário? Ou seja, a família conta muito se os pais tiveram, a mãe teve, ou o pai, a avó, isso conta para a pessoa? Conta, sim. O câncer, ele pode ser hereditário, mas numa fração pequena dos casos, né? Uhum. A gente sabe que 5% dos cânceres são hereditários. E como é que você vai ver isso na família? Você vai ver aquela situação onde a mãe tem, uma tia tem, a avó também tem, a tia, a avó teve, e assim vai. Então, você mostra que existe uma linhagem familiar ali, né, que vai se reproduzindo os genes de geração para geração e colocando essas mulheres mais em risco. Mas o fato de ter uma pessoa na família só, isso pode ser, digamos, por causa do risco mesmo, que é alto, 10%. Então, pode ser, digamos, aleatório, né? Então, não é o fato de ter uma mãe ou uma avó com câncer de mama que aquele câncer seria hereditário na família. Na realidade, precisamos sim ter uma história bastante importante, né? Entendi. Vamos fazer uma pequena pausa, doutor, com uma música que o senhor mesmo indicou, e já já a gente volta para falar mais sobre esse assunto importante, que é o câncer de mama. The end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life this full, I traveled each and every byway. Much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step, along the byway, oh, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. My fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he is not. You said the word, he truly feels, and not the word. Para falar mais sobre o câncer de mama, o programa Carta no Ar dessa semana traz o Dr. Fernando Brandão, que é coordenador da área da saúde da mulher da Secretaria de Saúde de Campinas. E é um assunto muito importante, então olha só, não é só a mulher que pode ter o câncer de mama, o homem também. Então fiquem atentos para essa doença. E vamos falar um pouquinho, Dr. Fernando, conta pra gente quais são os fatores de risco para o câncer de mama. Bom, o câncer de mama tem alguns fatores de risco conhecidos, mas nós não temos no câncer de mama, assim como o cigarro em relação ao câncer de pulmão, algum fator que seja muito importante. Tá? Então, os fatores de risco são um tanto genéricos. Então, o fato de ser mulher, né, acresce bastante, é um fator grande de risco. Não deveria ser, né? Mas, fato de ser mulher. Segundo, essa mulher ter principalmente 50 anos ou mais, né, é a fase onde começa a incidir mais o câncer de mama. Né, essa mulher ter antecedentes familiares, e principalmente aqueles antecedentes que são mais recorrentes, né, de geração para geração. Né, certo. Essa mulher já ter tido câncer de endométrio ou câncer de ovário, que é uma outra situação. Então, isso vai acrescendo os riscos para o câncer de mama, mas claramente não existe um fator tão importante. Outros fatores que a gente pode lembrar é o seguinte, aquela mulher que nunca teve filhos, né? Aquelas que começaram a menstruar muito cedo, né? Por de 10 anos ou abaixo disso, e aquelas que menopausam muito mais tarde, né? Acima dos 52 anos, por aí. Então, são outros fatores também, né? Mas, mesmo cada um desses fatores não tem, digamos, um forte risco, assim como, relembrando, é o caso de fumar e ter câncer de pulmão. Certo. Porém, drogas, qualquer tipo de droga, contribui também para um mal maior aí da doença, ou a doença em si, ou alguma outra doença, não é, doutor? Então, por exemplo, cigarro, álcool, as drogas, podem estimular não o câncer de mama, mas outras doenças, é isso? Sim, o cigarro e o álcool, né, eles podem acrescer a chance aí, né, de ter câncer de mama, assim como outros cânceres também. Certo. E o os anticoncepcionais, tratamentos para infertilidade, têm alguma relação com a doença ou não? Olha, não se conseguiu estabelecer se existe realmente um risco para as mulheres que usam anticoncepcionais, né? Foram feitos estudos grandes com um grande número de mulheres que usam anticoncepcionais e não conseguiu estabelecer que o anticoncepcional ele poderia levar a um câncer de mama. A gente sabe que aquelas mulheres que têm câncer de mama instalado ou já tiveram câncer de mama, elas não devem usar anticoncepcional, né? Porque uma mulher que tem câncer de mama está usando anticoncepcional, ele vai realmente fazer esse câncer crescer um pouco mais rápido, né? E aquelas que já tiveram câncer de mama não devem fazer uso de anticoncepção com hormônios, né? Porque elas vão ter chance maior da volta do problema, que a gente chama de recidiva. Ou um aparecimento de um novo tumor. Então, de uma forma geral, ele não estaria ligado ao aparecimento do tumor do câncer de mama. Agora, tem uma outra questão, né, que é a questão da reposição hormonal. A reposição hormonal, a gente sabe que ela pode levar a um aumento no risco de se contrair a doença. Até um tempo atrás, né, se a gente for julgar de uns 10 anos para trás, o anticoncepcional estava sendo, aliás, a reposição hormonal estava sendo usada indiscriminadamente para todo mundo, né, principalmente até no grupo de mulheres de risco, ou seja, que tiveram familiares com câncer de mama, etc. Então, hoje em dia, precisa pesar bem a situação de se usar hormônios, não que não se deva usar, não adianta a mulher morrer de calor, tornar-se insuportável para si mesmo e para os outros, né? Não conseguir dormir, etc. E falar assim, ah, mas eu não tomo reposição hormonal só por causa do risco de câncer de mama. As coisas têm que ser pesadas. Então, todo remédio, e reposição hormonal é um remédio, no fim das contas, tem que ser pesado, o risco e o benefício. Então, hoje também a gente sabe que mulheres que usam reposição hormonal por menos de 5 anos, elas teriam um risco muito pequeno também apresentar o câncer de mama. Então, hoje se usa muito reposição hormonal, mas procurando usar menos de 5 anos. Entendi. E realmente, então, o que o senhor disse, não tem a relação com o anticoncepcional, mas assim, com a reposição hormonal tem que tudo ser conversado com o médico para você estar pesando o que vai fazer, como que vai fazer, né? Então é importante procurar sempre o médico para esse tipo de decisão, né, doutor? Tem que se pesar caso a caso. Então, por exemplo, também é uma outra situação, a mulher é hipertensa. Não é por conta disso que ela não pode usar reposição hormonal, né? Mas tem que ser pesado se, naquele caso, é interessante utilizar, né? Porque hipertensão e reposição hormonal também existem riscos cardiovasculares. Então, o médico ele tem que filtrar tudo isso, né? Esse remédio que chama reposição hormonal, o que, que ele vai trazer de bom? Quais os riscos que ele vai trazer para essa pessoa. E, mediante esse balanço aí de risco-benefício, ele vai adotar ou não o uso da medicação. Doutor, hoje em dia, com a preocupação que as pessoas têm com a estética, virou moda colocar implante de silicone. O que, que isso traz de risco? Traz algum risco? Tem a possibilidade de apresentar o câncer de mama após uma cirurgia dessa? Como é que é? Não, o implante de silicone, ele não causa câncer de mama, de forma nenhuma. O que ele pode gerar é uma dificuldade em se descobrir um câncer. Né? Então, ele pode atrapalhar um pouco na hora de fazer a mamografia, né? Ou às vezes um exame complementar como ultrassom de mama. Então, ele pode dificultar um pouco se identificar o câncer que já esteja lá. Né? Certo. Mas fizeram-se vários estudos, principalmente nos últimos anos, e se descobriu que isso também não é um problema. Por quê? Porque mesmo essa dificuldade que possa existir de se descobrir naquele momento, né, você acaba descobrindo um pouquinho depois. Então, esse um pouquinho depois não vai atrapalhar, digamos, o tratamento da pessoa. Então, hoje em dia a gente tem muita segurança no uso de silicone, sabendo que ele não causa problemas e que se ele causar algum atraso na identificação do nódulo, esse atraso não é prejudicial. É suficiente a ponto de prejudicar o tratamento posterior dessa paciente. Entendi. Agora, é possível, por exemplo, a mulher que acabou de dar à luz, ela, de repente, tem um diagnóstico de câncer de mama? E aí, como é que fica a amamentação? Bom, o câncer de mama e gravidez, ou câncer de mama que se descobre na amamentação, ele acaba sendo uma situação à parte, né? Muitas vezes há uma dificuldade nesse diagnóstico, porque é uma fase onde não dá para fazer exames, mamografia, ou essa paciente também é muito jovem, o exame não está indicado, e às vezes há muito retardo de diagnóstico, e ele acaba sendo um câncer de crescimento mais rápido nessa condição. Né? Muitas vezes é claro que uma mulher que diagnostica um câncer de mama durante a gestação, ela vai, às vezes, até ter a sua gravidez adiantada, né? Para que o nascimento programado para ser mais adiantado, para que ela já comece a tratar mais rápido, né? Uhum. E na maioria das vezes o tratamento já cai naquela fase de amamentação e acaba essa mulher não conseguindo amamentar. Existe uma outra condição também da mulher que já teve câncer de mama, né, e vem a ter filhos, né? Nós recomendamos que após o tratamento do câncer de mama, pelo menos uns 2 anos a mulher fique sem ter filhos, né, e depois possa engravidar. Muitas delas, apesar de ter feito cirurgia ou algumas até radioterapia, acabam conseguindo amamentar. Outras acabam, por questão de fibrose ou por efeito da radioterapia, etc., tendo dificuldade e acabando não amamentando. Certo. Agora, doutor, de uma vez por todas, assim, essa história, tem muita gente que acha que passar desodorante de uma marca ou o desodorante pode causar algum tipo de câncer. E aí, que história é essa? Isso é real, não é? Desodorante não causa câncer de mama, ponto final. Que bom, né? Senão todo mundo ia ficar sem usar o desodorante. Depilar axila não causa câncer de mama, ponto final. Que então, bom. Não há problema. Certo. E a gente sabe também que algumas doenças, né? A pessoa, por exemplo, que ela não coloca para fora a sua raiva, o seu sentimento, pode ser que aconteça alguma coisa no corpo. Ela pode transformar isso que ela está sentindo em alguma coisa no corpo, que a gente chama de psicossomático. Isso é real para o câncer? Faz sentido? Antes de responder essa pergunta, mais uma. Pintar cabelo também não causa câncer de mama. Que bom, nossa. Tô aliviada agora. Bom, a questão da psique, ou seja, da doença psicossomática, né, influindo nas condições psicológicas de uma mulher, né? Essa mulher que esteja mais deprimida ou passando por um problema grave, etc., isso se causa do câncer de mama, não existe ainda nada que possa, através de trabalhos científicos, a gente comprovar. Mas existe uma outra situação. Existem relatos científicos importantes que mostram que mulheres que foram tratadas de câncer de mama e sofrem algum problema sério, principalmente uma perda familiar, etc., uma coisa que abata muito, ela tem chance de retorno do problema, ou seja, uma recidiva, volta do problema. Então, a gente pode também, talvez, inferir que as condições psicológicas vão influir, assim como influir para outras doenças, né? Sim. Então, possa ser realmente um ponto de partida aí de um câncer de mama, sim. Certo. Vamos fazer mais uma pausa, doutor, e daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre o câncer de mama. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. broken-hearted people living in the world agree. There will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. A gente conversar mais sobre o câncer de mama. O programa Carta no Ar trouxe o Dr. Fernando Brandão, que é coordenador da área da saúde da mulher da Secretaria de Saúde de Campinas. Doutor, como é que é o tratamento da doença? É diferente para cada pessoa, para cada tipo de câncer de mama? Como é que é? Bom, o tratamento, inicialmente eu vou falar quais as armas que a gente tem. Então, é uma congregação de alguns tratamentos: cirurgia, né, quimioterapia, a radioterapia, né, a hormonioterapia. Então, basicamente, são esses quatro elementos que vão se conjugar em cada caso para dar o tratamento efetivo. Uhum. Bom, as cirurgias, nós temos as cirurgias para casos mais iniciais, né, onde você mantém a mama, elas são chamadas de quadrantectomia, né? E as cirurgias para casos mais avançados, a gente chama de mastectomia. A quadrantectomia, você tira só o tumor, basicamente, e tecidos são em volta. Uhum. Né? A mastectomia, você já tira a mama inteira. Né? Lembrando que hoje, quando você tem essas situações onde você precisa tirar a mama inteira, o ideal é que a mulher já sofra no momento da cirurgia, se possível, né? Se não for uma pessoa de muita idade, que tenha condições clínicas para suportar uma cirurgia maior, etc., a plástica da mama. Né? Ou seja, essa mulher vai sair com uma nova mama, feita às vezes de tecido do abdômen, né? Ou, às vezes, utilizando silicone. Então, pode ser dos tecidos do próprio corpo? Sim. Então, basicamente, hoje a técnica mais conhecida é a rotação do músculo dorsal, onde você retira a mama, Você coloca silicone, daí você puxa um pouco de tecido muscular das costas e vai colocar sob esse silicone, né? Então você depois ali vai colocar a pele também em volta e você vai ter uma nova mama, né? Essa talvez hoje seja a técnica mais utilizada nas reconstruções de mama. Certo. Depois nós temos a quimioterapia, né? A quimioterapia hoje em dia ela está sendo muito usada, mesmo nos casos iniciais. Você utiliza quimioterapia somente naqueles casos muito, muito iniciais. Ela não vai ser uma arma de utilização. Né? A radioterapia também é utilizada na maioria dos casos. Né? Então, geralmente... O que é a radioterapia, doutor? Bom, a radioterapia é um tratamento visa, através de radioterapia propriamente dita, eliminar possíveis células que na cirurgia não consiga ser retirado. Uhum. Né? É um tratamento aí que se utiliza durante umas 5 semanas, né? Um pouquinho cada dia, mais ou menos uns 10 minutos cada dia. A pessoa vai no centro de radioterapia, né? Fica ali embaixo do aparelho de radioterapia e ali ela recebe, principalmente hoje em dia, feixe de elétrons, etc., para destruir possíveis células que tenham ficado. Certo. Né? E depois nós vamos ter, dependendo do caso, o uso de uma ferramenta importante, de um instrumento importante, que é a hormonioterapia. Se bem que aqui, veja só, não é hormonioterapia de reposição hormonal. Uhum. Tá? É um tratamento que visa principalmente nos casos onde o tumor ele responde à ação de hormônio, ou seja, aqueles tumores que crescem quando a mulher está produzindo seu hormônio feminino, a gente vai utilizar medicamentos que vão bloquear, né, a ação desses hormônios na mama. Certo. Impedindo principalmente que possam ocorrer recidivas, ou seja, a volta da doença. Né? Uhum. Esse tratamento, uma vez iniciado, né, a quimioterapia se faz a cirurgia. A quimioterapia se faz em média de 6 a 8 ciclos. Isso com intervalos de 21 dias. Na realidade, a quimioterapia, a mulher vai lá no centro de quimioterapia, ela toma um soro. Né? Hoje em dia, a quimioterapia é um medicamento que tá, é mais amigável, digamos assim, né? Não tem tantos efeitos colaterais como agressivo. Antes. Né? Ou uhum. A gente também tem, principalmente na questão de enjoos, vômitos, hoje a gente tem medicações muito mais potentes para combater isso. Mas o cabelo continua caindo com a quimioterapia? Na maioria das vezes, sim. O cabelo acaba caindo também. Isso, né? Eu acho que é uma questão que incomoda muitas mulheres também, né, doutor? Muito, muito. Às vezes a mulher ela sente o tratamento, mesmo a dureza do tratamento, nesse ponto, né? Uhum. Porque o cabelo é um símbolo de feminilidade, e aí às vezes ela acaba caindo em si que está doente mesmo, né? E então, de força, né? Sansão também, quando perdeu os cabelos, justamente. Perdeu a força, né? Justamente. Mas a gente tem exemplos aí, principalmente, né, na televisão, né? Muitas atrizes aí tiveram câncer de mama, passaram por isso, se expuseram, hoje tão bonitas de novo. O cabelo cresce, né? O cabelo volta tudo. Então é uma fase realmente difícil, né? Mas que passa. Uhum. Então essa parte do tratamento vai demorar mais uns 5 meses por aí. Depois mais um mês de radioterapia. Então a gente vai ter aí na somatória de tudo em torno de uns 8 meses de tratamento. Eu costumo falar para minhas pacientes o seguinte: olha, é um ano que você vai ter que se dedicar. Você, você vai ter que ter um ritmo de vida diferente, não dá para fazer tudo o que se fazia, né? É claro que não é todo mundo que precisa parar de trabalhar no tratamento, né? Mas você acaba tendo que gastar muito tempo com a sua saúde, né? Mas é um ano que passa também, né? Dedicação total, né, doutor? Mas passa e a vida continua, né? Vai passando o tempo e às vezes eu brinco que depois de uns 2 ou 3 anos, né, a gente tem que lembrar da paciente voltar, né? No momento, naquele momento, a vida dela só está em cima de pensar sobre o câncer de mama, preocupação, etc. Mas passado aí uns 3, 5 anos, né? Tratada, etc. Ela às vezes nem lembra mais que teve câncer de mama. Tá certo. E doutor, existe a indicação para as pessoas, quando vão se submeter a uma cirurgia dessa, fazer alguma psicoterapia antes, depois? Existe essa indicação? Não, eu acho que a psicoterapia, sempre que possível, é ótimo, né? Porque é uma doença que traz um estigma muito grande, né? Assim como outras, né? Quando a pessoa tem um infarto também, você se coloca numa situação de dificuldade, né? Aquela situação que você se coloca entre a vida e a morte, no fim das contas. Pelo menos na sua cabeça você, né, teve um diagnóstico de câncer de mama. Por menor que seja, por mais que a gente fale que é um câncer inicial, que vai ser tratado, vai ter cura e tal, existe uma insegurança, né? E atrás da insegurança vem um repensar na vida, né? Nos valores que a pessoa pratica. Até então, muita gente muda, sabe? E acaba mudando para melhor, né? Eu tenho certeza que as mulheres que eu vi, que tiveram câncer de mama, a gente acompanhou, né? Ao longo do tempo, depois de vencido o problema, são pessoas mais fortes, são pessoas que acabam vivendo melhor consigo mesmas. Passaram por um grande desafio, né? Justamente, se tornam mais fortes. Certo. E doutor, o senhor colocou aqui que existe a possibilidade de reincidência da doença. Quais são os sinais de uma recaída, por exemplo? Existem sinais? Bom, existe a recidiva local, né, que a gente chama, quer dizer, apresentar outro nódulo na mesma mama. Como essa paciente passa a ter um acompanhamento um pouco mais adequado, ou seja, a gente fica mais em cima dessa paciente, se você faz o diagnóstico, acaba fazendo um diagnóstico muito mais precoce no segundo tumor, se é o caso, né? Ou existe a possibilidade de recidiva à distância, ou seja, essa paciente foi tratada e passa um tempo, ela apresenta uma doença pulmonar, um ossos ou fígado, por isso que a gente, a cada 6 meses ou anualmente, a gente está sempre reavaliando essa paciente para ver se está tudo bem. Ok. Doutora, uma pergunta que eu considero assim uma das mais importantes aqui do programa hoje é como prevenir o câncer de mama? É uma pergunta, digamos, difícil. Porque essa palavra é um pouco difícil na questão do câncer de mama, a palavra de prevenir, né? Prevenir significaria você fazer ou ter um conjunto de ações para não ter o câncer, né? Nós não temos na condição do câncer de mama esse conjunto aí de conselhos adequados. Por exemplo, se você me perguntasse para câncer de pulmão, eu certamente falaria, né? Não fume, né? E consequentemente, seu risco vai ser muito pequeno. No câncer de mama não existe. Então, vale aqui as considerações gerais que se faz para câncer de uma forma geral, né? Que é ter uma atividade física adequada, alimentação sem consumo exagerado de gorduras, carnes vermelhas, né? Ter atividade física, já falei, né? Ter mais atividade física, principalmente, eliminar os pontos de estresse, né? Então, tudo que for de estresse na sua vida, tentar jogar fora, né? É claro que isso é difícil, né? Mas a gente pode, às vezes, fazendo um balanço da vida da gente, às vezes jogar muita coisa estressante fora. Então, essas seriam basicamente as condutas gerais para câncer de uma forma geral. Então, estou falando de prevenção. Agora, o que nós temos mesmo é controle. Né? Controle é o que significa, uma vez tendo o câncer, diagnosticar ele cedo e fazer o seu tratamento. Bom, as armas que nós temos aí são avaliação clínica anual com o seu médico. É anual, as pessoas devem procurar o seu médico anualmente. E qual que é a idade? A partir dos 25 anos, principalmente, tá certo? Certo. Durante a vida toda. Uhum. Principalmente um alerta aquelas mulheres que passam na menopausa e acham que não são mais mulheres, não precisam mais no médico. Precisa fazer, nessa idade, principalmente, que começa a crescer a incidência de risco de câncer de mama, né? Então, ela precisa fazer a sua avaliação de mama. Claro. Avaliação ginecológica como um todo, né? Então, pelo contrário, elas são ainda mais mulheres que estão mais experientes, justamente, né? Justamente. Segundo, fazer o autoexame mensal, de preferência uma semana depois de menstruar, né? A mulher deve fazer palpação, né? Começar cedo também, ensinar, principalmente as mães, ensinar as meninas desde jovem a fazerem isso, tá certo? Para se tornar uma rotina na vida delas. Olha, isso é interessante, isso eu não sabia, doutora. É uma semana após a menstruação, é isso? Porque a mama fica mais macia, né? Na fase que está tá menstruando, e uma semana depois, a mama fica muito densa ainda, né? Aquelas mulheres que não menstruam, né, porque não tem outro, ou por uma outra situação, ou mesmo as menopausas, devem marcar um dia no mês e fazer sempre. Para se lembrar, né, daquele dia fazer, naquela semana fazer a palpação. E onde que as mulheres podem, nós mulheres, podemos aprender a fazer o autoexame? Bom, do ponto de vista de divulgação disso, isso está em tudo quanto é lugar, em internet, etc. Os serviços de saúde, tipo unidades base de saúde, também têm possibilidade de estar explicando. Uhum. Né? Ou perguntar para o seu médico. A informação do autoexame, ela é bastante disponível. Mas, na realidade, é uma coisa simples. Basta a mulher colocar o braço atrás da nuca, né? E com a outra mão fazer a palpação. Ela vai fazer isso deitada, né? Ou no banheiro, quando tiver após o banho, né? Passa sabão nas mamas e desliga o chuveiro, né? E começa a palpar também. Isso ajuda bastante a deslizar a mão, etc. Fazer uma palpação mais adequada. E no final das contas, ela deve fazer uma expressão do mamilo, né? Espremer o mamilo para ver se sai alguma secreção. Mas não, né? É espremer muito, né, doutor? Não, uma expressão leve. E daí, a secreção que nos assusta realmente é a secreção sanguinolenta. Com sangue. Isso também faz com que a mulher acabe entendendo ou sabendo como é que é a sua mama. Então, ela sabe que tal área da mama é um pouco mais densa mesmo, tal área mais dolorida, fica mais densa na época menstrual. Então, ela acaba conhecendo também a sua mama. E ela, a partir disso, se aparece alguma coisa estranha, ela também acaba notando, né? Certo. E depois, nós temos, dentro desse controle do câncer de mama, uma arma que é mais importante, que é a mamografia, né? Na rede SUS aqui, a gente preconiza que a mulher deva fazer a mamografia a partir dos 50 anos, né? Tendo, mesmo aquelas que não estão com queixa nenhuma, começar a fazer seu regime de mamografias que vão ser feitas pelo menos uma a cada 2 anos. Certo. Tá certo? Uhum. Isso é o que preconiza, né? Que o Ministério da Saúde preconiza aqui no Brasil. Agora, existem alguns setores privados, etc., que utilizam o que convenciona a Associação Brasileira de Mastologia, que é começar isso a partir dos 40 anos. Né? Então, não se sabe realmente o que é melhor. Né? Começar aos 40, começar aos 50, mas só para você ter uma ideia, os ingleses, né, que têm um dos melhores programas de rastreamento do mundo, eles começam a fazer a partir dos 50 e uma mamografia a cada 3 anos. Né? Aqui no Brasil a gente está preconizando a cada 2 anos. Eu acho que o que vale mesmo é se todo mundo fizer. Certo, né? Perfeito. Doutora, a gente está chegando ao final do nosso programa. O senhor gostaria de deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes? Olha, a mensagem que eu queria deixar é de que o câncer de mama, ele tem cura, né? Ele existe, ele está aí, 10% das mulheres vão ter. Então, qualquer reunião que vocês tiverem, 10 mulheres reunidas, uma infelizmente vai ter. Então, ninguém sabe quem que é. Então, a ideia é manter-se sempre alerta, né? Fazendo tudo aquilo que nós falamos aqui de controle, de exame clínico, ir ao médico uma vez por ano, fazer o autoexame, discutir com o seu médico qual é o regime melhor de uso de mamografias, quando vai começar, e fazer, né? Estar sempre alerta.